quero mel de toda flor, da rosa rosa, rosa amarela encarnada, branca como cravo, lírio, jasmim. Eu quero mel pra mim, mel, eu quero mel de toda flor, da margarida sempre viva, viva, gira, gira, gira sol. Se tem do mel pode pintar perigo, e logo aqui no meu quintal, cuidado, pode pintar formiga, viu? Mel, quero mel de toda flor, colorido sabor, o mel de toda flor, antes que um passarinho aventureiro, que veja o beijo doce sabor. Sabor colorido, mel, eu quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de loz, flor de cacho, flor do pé de buriti, talha, papoula, crisantemo, sonho, mandeiro, sereno, fulô do mandacaru, fulô de marmeleiro, fulô de catingueira, fulô de laranjeira, fulô de jatobá, das impuranas, baraunas, pelicanas, chique-chique, mel da cana, cana do canaviar. Vem me dar o mel que eu quero me lambuzar. Mel, eu quero mel, quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor, antes que um passarinho aventureiro, que beija um beijo, beijo doce sabor. Sabor colorido.